filmar diplomacia ou monopólio que faz guerra. Usa face como isca, uma gente que não presta. Inimigo faz estrago que nem puta, finge orgasmo. Ficção buscar ajuda, RG não cadastrado. Indigente na conversa dos moleque de gravata. Conteúdo no discurso, palavra mais usada. O bate-boca pela escuta, a fala por direito, a fatia do pão. E por que não pão inteiro? Imprevisível como o tempo que nós vive. O sol que ontem brilhou, hoje não tem o mesmo pique. Tamo aí explorando a ciência, suas mentiras e verdades. A dor desfigurada traz a morte em destaque. Paz, eterno sonho, esperança. Milhões que buscam ela, mas ela não alcança. Nas quebras se estranha, os olhar sempre se enfrenta. Querendo ter moral, moral não se ostenta. Não sei que luz é essa que intervém a chuva fina. Talvez desconfiança, nessas horas a gente precisa. Sem escapatória, um pé atrás. E no refúgio da razão, vida não existe mais. Aprisionado pelas próprias atitudes, encarcerado pelos próprios pensamentos. Limitado, contudo se ilude. Virar escravo de somente um detento. Complexado no que acredita, sem saber. Criando um alcatraz nos pulsos, deixando aberta a ferida no refúgio da razão, vida não existe mais. No carcere dos próprios medos, luz no fim do túnel. Não há esperança, se dissipou como uma gota de chuva no ar. Onde está a paz? Pergunta que se repete. Sonhos esquecidos, a decepção no olhar reflete de um rosto abatido. Perguntas sem respostas. Para onde ir? Qual o caminho da vitória? Aprisionado nos pensamentos, limitações. Até onde os olhos veem, não enxergo soluções. Vida mó tormento, só tristeza. A razão nunca existiu, velho. No vale da dor, de ver poucos com muito. Muitos sem nada, traz à tona a revolta que se faz desenfreada. O ódio evidente na face do poeta, narrando sofrimento. Demônio faz a festa ao ver o ser humano destruindo a si mesmo. Conselhos não ouvidos, jogados a esmo, donos do próprio saber. Se aprisionem sua mente, ignorantes, insensatos, ilusão sem entorpecente, sem querer se libertar do próprio alcatraz. No refúgio da razão, vida não existe mais. Aprisionado pelas próprias atitudes, encarcerado pelos próprios pensamentos. Limitado, contudo se ilude. Virar escravo de somente um detento. Complexado no que acredita, sem saber. Criando um alcatraz nos pulsos, deixando aberta a ferida no refúgio da razão, vida não existe mais. Mas como se libertar da muralha que cerca? Pergunta secular, o mito da caverna. Como ser alguém totalmente liberto? Qual será a resposta, véi? Não sei ao certo, pois por mais liberto que nós formos na real, não existe liberdade desse cárcere mental. É como um labirinto com passagens, caminhos, pois sem uma saída não existe um destino. Pois pro ser humano é mais fácil acreditar no que tá na frente do que procura saber o que é realmente. Acomodado se acha sempre o mais sábio, mas sem saber que tá sendo manipulado. Racional, caralho, não passa de um lock. Do que adianta ter o dom de pensar e ser fantoche, abraçando o que achar mais conveniente, acreditando só em suas crenças. Se aprisiona em sua mente, você me entende? Não existe razão pra razão existir, pois a voz da sabedoria não queremos ouvir. Somos robôs, pois tudo que fazemos é premeditado por nós mesmos, encarcerados. E sendo assim, eu digo, meu rapaz, no refúgio da razão, vida não existe mais. Aprisionado pelas próprias atitudes, encarcerado pelos próprios pensamentos. Limitado, contudo se ilude. Virar escravo de somente um detento. Complexado no que acredita, sem saber. Criando um alcatraz nos pulsos, deixando aberta a ferida no refúgio